Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós tivemos uma dificuldadezinha técnica aqui. Em segundo lugar, eu acho que eu devo aos presentes uma explicação sobre a aparência física do professor, que está aí barbudo, há 3 dias sem tomar banho nem trocar de roupa, graças à nossa mudança. Então, como eu não quis pagar US$140 mil de saldo de hipoteca da outra casa, pagar US$140 mil só para não acontecer nada, então eu comprei uma casinha menor e estou construindo lá uma garagem para instalar a minha biblioteca. Enquanto ela não fica pronta, estamos morando aqui na casa do Pedro. Mas acontece que essa casa também está em reformas, então está tudo um caos. Então, há dias nós estamos dormindo 2 horas por noite, carregando caixa, né, toreando o cachorro que está aqui, estão nervosinhos porque a mudança de casa os deixou meio desnorteados. De modo que se vocês ouvirem o cachorro chorando, latindo aqui no meio, é por causa disso, ele está traumatizado. Né? E assim, em terceiro lugar, devido a essa mesma confusão da semana, eu nem sequer tive tempo de pensar o que eu ia dar nesta aula, porque ao mesmo tempo eu tinha que redigir, vamos dizer, uma resposta aí ao Reinaldo Azevedo para ser publicada como direito de resposta na Veja, e eventualmente lida na Jovem Pan e na TV. Isso aí realmente não pode deixar assim, porque na esfera jurídica vale o quem cala consente. Assim, pelo lado psicológico, melhor seria nem responder nada, mas juridicamente seria um suicídio fazer isso. Né? Além do mais, a Veja tem 1 milhão de exemplares por dia, o que significa 3 milhões de leitores, e mais a TV, e mais a rádio, somamos aí no mínimo 5, 6 milhões de pessoas ouvindo essas coisas. Né? Então, sem dúvida, é um dano imenso, e não pode ficar assim. Só que esse episódio, ele não é totalmente inútil, porque ele nos dá a chance de explicar algumas coisas que são bastante significativas da situação brasileira. Então, eu já escrevi aqui um rascunho do que eu vou mandar para ver, eu vou ler uns pedacinhos aqui para vocês e comentar. Mas antes eu queria lembrar algo a respeito dos antecedentes dessa coisa toda. Vocês não podem esquecer que 20 ou 30 anos atrás, nós tínhamos uma situação de monopólio absoluto dos meios de comunicação, do meio editorial, do ensino, desde o primário até a universidade. Em suma, tinha hegemonia cultural esquerdista total, total, total. Hegemonia não significa apenas domínio material dos meios de ação. Não é isso, é uma coisa muito mais profunda. Eu me referi um pouco a isso nesse artigo chamado Militância e Realidade, de 2004, do qual eu vou ler 2 parágrafos aqui para deixar a coisa mais clara. Sem uma rede de militantes, simpatizantes e companheiros de viagem, não existe ação política. Com ela, a ação política, se não limitada por fatores externos consolidados historicamente, a religião e a cultura em primeiro lugar, pode estender-se a todos os domínios da vida social, mesmo os mais distantes da política em sentido estrito. Como, por exemplo, a pré-escola, os consultórios de aconselhamento psicológico e sexual, as artes e espetáculos, os cultos religiosos, as campanhas de caridade, até a convivência familiar. A diferença entre os partidos constitucionais normais e os partidos revolucionários é que aqueles limitam a sua esfera de ação à área permitida pela cultura e pela religião, ao passo que os partidos revolucionários destroem a cultura e a religião para remoldá-los à imagem e semelhança dos seus ideais políticos. Abolindo os freios tradicionais, o que é facílimo num país de cultura superficial como o Brasil, a organização da militância revolucionária transforma todos os ramos da atividade social, todas as conversações, todos os contatos humanos, mesmo os mais aparentemente apolíticos e ingênuos, em instrumentos não declarados de expansão do poder do partido. Sei que essa concepção é monstruosa, mas não é minha, é de Antônio Gramsci. Uma vez que ela seja posta em execução numa dada sociedade, e aí alcance razoável sucesso, toda a existência humana da sociedade será afetada de hipocrisia e duplicidade, pois aí praticamente não haverá ato ou palavra, por mais inocente ou espontâneo, que não sirva consciente ou inconscientemente a uma dupla finalidade, aquela que seu agente individual tem em vista no seu horizonte de consciência pessoal e aquela a que serve, volens noles, quer dizer, querendo ou não, no conjunto da estratégia de transformação política, que canaliza invisivelmente os efeitos de suas ações para a confluência num resultado geral que ele seria incapaz de calcular e até de conceber. Isto era exatamente a situação que estava montada no Brasil. Em nenhum lugar do mundo o esquema da Revolução Cultural Gramsciana foi adotado com tal amplitude como no Brasil, nem obteve sucesso similar. De modo que, tal como as coisas estavam, vamos dizer, na segunda metade dos anos 80 ou começo dos anos 90, não havia sequer uma linguagem para você expressar opiniões ou sentimentos que fossem contrários à doutrina hegemônica. Mesmo as pessoas que queriam protestar contra ela tinham de usar os mesmos termos, os mesmos jogos de palavras, os mesmos cacoetes, de modo que, se no conteúdo você estava se opondo, na forma você estava reforçando. Tá certo? E isso aí eu estava observando isso fazia muito tempo. Vocês veem aqueles capítulos do Imbecil Coletivo, são notas que eu fui tomando ao longo de toda a década de 80. Isso aqui depois foi reunido em livro. Mas eu toda semana eu pegava uma notinha daquela e lia para os meus alunos. Então, observando isto, eu vi que a situação, vamos dizer, de domínio hegemônico era muito mais profunda do que as pessoas poderiam imaginar. Tá certo? Uma das características da hegemonia é que ela parece que não existe. É tão natural você fazer as coisas daquela maneira. Não existe outra maneira de falar. É como dizia o Richard Rorty, né? Ele dizia, como nas questões filosóficas não existe uma instância superior que possa julgá-las, então não adianta você provar que tem razão. O que você tem que fazer é inculcar nas pessoas o seu modo de falar. E isto era tudo. Então isto invadiu, vamos dizer, a literatura, o teatro, o cinema, a educação primária, as conversações domésticas, as orientações dos psicólogos em consultórios, invadiu tudo, foi um negócio oceânico. Então, é evidente que o que você pode fazer para remediar uma situação dessa? Você tem que agir na esfera cultural, portanto, na esfera psicológica profunda. Tá certo? Em primeiro lugar, você criando uma outra linguagem que lhe permita, tá certo, opor-se à hegemonia, não nos termos dela, que é uma coisa que só a reforça, no fim das contas, mas quebrando realmente a linguagem hegemônica. E foi isso exatamente o que eu comecei a fazer. Então, a minha ideia era, vamos dizer, rompendo aquela camisa de força linguística, tá certo? Linguística, simbólica, etc. Você possibilitar que as pessoas percebessem outras coisas. Isso é antes de você falar em política, presta atenção. Ninguém aqui está falando em política. Antes de você falar de política, você tem que criar uma nova linguagem, tá certo? Que permita que as pessoas percebam aquilo que elas não estão percebendo antes. Por exemplo, quando você se opõe, né, a alguma coisa que o partido dominante fez, e você apela aos termos democracia, direitos humanos, etc., você está caindo na mesma linguagem. Porque você falou direitos humanos, já tem toda a conotação que eles desejam. Tá certo? Isso só para dar um exemplo. Você fala desigualdade social, diversidade, discriminação, etc. Bom, é claro que você pode tentar se opor a eles, dizendo assim, não, vocês é que são os discriminadores, vocês é que são os racistas, vocês é que são... Quer dizer, jogar a mesma linguagem contra eles. Isso é um recurso pueril, porque você está reforçando a hegemonia neste mesmo momento. Até para atacar você, eu tenho que me submeter aos termos que você criou e que você impôs. E todo mundo caía nisso. Então, nesta altura, se a situação psicológica, cultural, linguística é esta, a discussão política é inútil. Principalmente se essa discussão política se centrar em determinados temas de ordem prático-econômica, sem tocar na questão da hegemonia. Por exemplo, eu participei muitas vezes do Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade era uma reunião que se fazia anualmente em Porto Alegre, e onde eles juntavam liberais e conservadores, todo ano. Era um negócio monumental, assim, reunia 2-3 mil pessoas. Tá certo? Mas no restante do país não saía uma linha a respeito. Então era o único centro de debates que realmente existia, onde você podia confrontar ideias. No resto do país não confrontava, você só tinha debate interno da esquerda. Não é isso? Então, o Fórum da Liberdade era realmente uma ilha de liberdade, só que era um fenômeno estritamente local, né, do Rio Grande do Sul. E, ademais, 90% do que ali se fazia era assim, propaganda das ideias liberais, propaganda da economia liberal. Olha aqui, a economia socialista não funciona, a economia capitalista é muito superior, papapá, que é uma coisa que é verdade, sem dúvida. Tá certo? Basta você examinar anualmente o famoso Índice de Liberdade Econômica, da Heritage Foundation, e você vê que, de fato, onde você tem mais liberdade econômica, você tem um padrão de vida melhor, você tem a sociedade funciona, tem mais bem-estar. Isso é coisa que não precisa nem discutir. É 100% certo. Só que, como é que você pode, mediante uma argumentação de ordem econômica, você se opor a uma hegemonia total que penetra dentro do subconsciente das pessoas, que orienta a sua vida familiar, sua vida sexual, suas relações de amizade, etc. etc. Eu digo, peraí, isso é a mesma coisa que você querer ferir um elefante com uma agulha de costura, entendeu? Uma agulha de crochê. Né? Então, eu notando, por um lado, a boa intenção daquele pessoal, do Fórum da Liberdade, e por outro lado, a sua total impotência no conjunto, você vê que mesmo os livros do Instituto Liberal, tem livros magníficos, tem uma Ação Humana do Ludwig von Mises, foi traduzido pelo meu falecido amigo, Donald Stewart. Foi a melhor tradução brasileira que eu li na minha vida. O homem era um engenheiro, não era um tradutor profissional, a tradução é magnífica. E o livro é importantíssimo. Aqueles livros não apareciam nas livrarias, você tinha que ir no Instituto Liberal para comprá-los. Então, esse pessoal liberal está completamente isolado e impotente. E eu achava isso deplorável e falava, bom, então eles estão seguindo, evidentemente, uma estratégia errada. Eles estão com a doutrina certa. O que eles estão falando é a verdade. Só que a estratégia é errada. Porque eles estão num confronto, num debate de economistas, no fim das contas. Né? Sem contar que vinha esse material liberal, vinha, às vezes, infectado de certas doutrinas que ajudavam a hegemonia. Né? Se você for pegar, por exemplo, a doutrina da Ayn Rand, quer dizer, a virtude do egoísmo. Não é isso? Quer dizer, você tem, de um lado, uma facção imensa que domina todos os canais de comunicação, falando do altruísmo, da igualdade, da caridade, etc. etc. Não esqueçam que as campanhas de caridade foram já assambarcadas e usurpadas por essa gente já na década de 80, através do Betinho, né? Que chegaram a... Veja, a revista Veja chegou a propor a beatificação do Betinho. Veja o ponto que nós chegamos. E parecia normal. Quer dizer, o Betinho parecia realmente a Madre Teresa de Calcutá. Na verdade, ele era apenas um estrategista comunista que dizia, então, tudo isso que eu estou fazendo é para chegar à estatização dos meios de produção, à socialização dos meios de produção. Ele dizia isso. Só que isso não saía na grande mídia. Parecia só o lado, como é que se diz, bondoso e romântico da coisa. O lado quixotesco da coisa. Então, quer dizer, um lado monopoliza os bons sentimentos e o outro vem com a teoria do egoísmo. O que você quer? Você está comprovando o que eles estão falando. Quer dizer, você está vestindo a camiseta. Né? Vocês aí estão querendo fazer o bem ao próximo, mas eu só quero ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro eu já estou fazendo um bem sem nem pensar nisso. Eu cuido do meu interesse e automaticamente crio riqueza e vocês ganham. Mas havia também, vamos dizer, da parte do Roberto Campos, né? Aquele famoso argumento de quem não é comunista aos 20 anos não tem coração e quem continua sendo comunista aos 50 não tem cérebro. Você está dando, vamos dizer, aos comunistas o monopólio dos bons sentimentos. Quer dizer, se você tem bons sentimentos, você tem que ser comunista. Depois você amadurece, você vê que esses bons sentimentos são uma besteira, que o negócio é ser realista, é fazer as contas, etc. etc. De novo, você está reforçando a hegemonia. Você está dizendo, vocês têm o monopólio, têm o direito de ter o monopólio dos bons sentimentos. E nós aqui somos apenas, né, velhos de coração endurecido que sabemos fazer as contas e sabemos resolver os problemas na prática. E assim, tudo o que se falava, tudo o que se abria a boca contra a hegemonia terminava por reforçar. Por quê? Era, vamos dizer, a linguagem, ela tem a sua própria força. Vocês não imaginam a profundidade dos estudos linguísticos que Antônio Gramsci fez e que a turma gramsciana empreende até hoje. Isso dá, só esse tópico, o domínio da linguagem, dá para lotar uma biblioteca. Eu pergunto, quem no lado liberal, conservador e tudo isso? Ninguém, exceto um cara, esse que vos fala. Tá certo? Então, você vê, um lado já tramou todo o domínio da linguagem para forçar as pessoas a serem socialistas sem saber. Quer dizer, elas apoiam tudo que vem do socialismo e não dão o nome socialismo. E do outro lado tem um neguinho que levanta lá com uma teoria econômica, dizendo que a dele é mais eficiente. É de uma impotência absolutamente cruel, né? Então eu percebi, falou, a primeira coisa, nós temos que quebrar o esquema linguístico. Né? Então, não é questão de você argumentar contra os caras. Né? Porque se você argumenta e você usa a mesma linguagem deles, você não reforçou de qualquer modo. Então, tem que mudar o enfoque. Foi para isso que eu escrevi o Imbecil Coletivo. Então, o Imbecil Coletivo, ele em primeiro lugar mostrava, eu não estou a fim de discutir com ninguém, eu estou só descrevendo a loucura dos caras. Tá certo? E, em segundo lugar, não é um debate respeitoso, é totalmente desrespeitoso. Eu não respeito essas pessoas de maneira alguma. Tá certo? Também não estou bravo com elas, eu estou aqui mostrando que são palhaços, no fim das contas. Quer dizer, mostrar esses personagens sob um outro aspecto, tá certo? Mas também numa outra linguagem. Essa linguagem, ela não surgiu do dia para a noite. Isso aí foi um estilo que eu trabalhei durante muito tempo para chegar lá, tá certo? E fazer de tal modo que as minhas frases não pudessem ser usadas em sentido contrário nunca. E não pudessem ser discutidas, tá certo? Sem que o indivíduo se autodesmascarasse na mesma hora. Porque já estava, vamos dizer, a construção da frase já previa a sua a reação. Tudo isso foi muito pensado e funcionou. Por quê? Se você vê o movimento editorial da época, você simplesmente não tinha livros contra o esquema hegemônico. Não havia nada. Zero, zero, zero, zero. Você tinha, no máximo, duas ou três pessoas que estavam um pouco desiludidas, petistas desiludidos, que diziam, não, eles não realizaram os ideais do socialismo, estive em Cuba, isso, no máximo era isso aí. Quer dizer, era a discussão interna da esquerda. Então, o negócio não era você se voltar contra o esquerdismo, mas contra o sistema hegemônico. O que implicava também pisar no calo dos seus opositores, que eram mentalmente escravos. Tá certo? E a linguagem para isso, ela tinha que, por um lado, ela ser muito, tinha que ser muito precisa, tinha que dar conta de complexidades, sutilezas da doutrina e da estratégia marxista, tá certo? E por outro lado, tinha que fugir do debate acadêmico. Se fosse fazer mais um debate acadêmico com eles, eu apenas estava honrando, falando, mas não estou discutindo com acadêmicos que pensam diferente de mim, estou discutindo com vigaristas. Eles são todos vigaristas intelectuais. Emir Sader, Mariana Chauí, toda essa gente. Era tudo aquilo, era fingimento. Por que era fingimento? Por isso aqui, vou dizer. Bom, ele diz o seguinte, que no sistema hegemônico, todas as ações humanas passam a ter dois significados. Uma, a subjetiva, aquilo que o indivíduo acha que está fazendo, e outra, a objetiva, que é como aquilo se encaixa no sistema hegemônico, que ele até desconhece. Tá certo? Então, qualquer coisa podia ser vista nos dois planos. Não é isso? Então, por exemplo, você poderia colaborar com a campanha do Betinho porque você é um cara cristão, você está com dor dos pequenininhos, etc. Isso é a sua significação subjetiva. Objetivamente, aquilo se encaixava numa estratégia revolucionária. Você não sabia. Mas o manipulador, o engenheiro social da coisa, sabe. E ele está jogando com o duplo sentido o tempo todo. Esse duplo sentido, ele acaba entrando também no subconsciente da sociedade. E daqui a pouco, a linguagem de todas as conversações se tornou ambígua, né, e desonesta. Automaticamente você tem uma queda do nível de moralidade, uma queda monstruosa do nível de moralidade. Porque o discurso duplo, a língua dupla se torna uma coisa disseminada. E pior, existem os camaradas que usam a língua dupla controlando-a para efeito manipulatório. E existem os que têm a língua dupla sem saber que é a língua dupla. Então as pessoas não são mais capazes de se observar e julgar as suas ações. Eles fazem uma coisa e dizem que estão fazendo outra. Está entendendo? E essa duplicidade vai se tornando generalizada na sociedade. Então você tem uma sociedade de pessoas que são semiloucas e desonestas, todas elas. Até que chega ao ponto do que aconteceu esta semana com o Reinaldo Azevedo. Eu coloquei até o primeiro parágrafo do que eu estou escrevendo, eu coloquei hoje até no Facebook. Veja o seguinte. Diz ele, quem me atacou primeiro foi o Olavo, e eu continuo me comportando de modo civilizado. Eu não xingo o Olavo. Ele disse isso 24 horas depois de ter me chamado de bobalhão, decadente, sujo, múmia, vampiro, paranoico, militarista, desonesto, lixo e Jim Jones mal sucedido. Porque o senhor acabou de xingar. Ele disse que nunca xinga. Ele faz isso por esperteza, porque ele é desonesto, ele quer manipular? E será que ele acha que alguém não vai perceber isso? É impossível que não perceba. Só que este tipo de atitude dupla se tornou normal na sociedade brasileira. O indivíduo diz uma coisa e diz que tá, faz uma coisa e diz que está fazendo outra, às vezes na mesma hora. Isso se tornou padrão. Você vê, quando aparece depois um tipo como Lula, tá certo? Que é sem dúvida o maior ladrão da história brasileira, e que se compara a Jesus Cristo, dizendo, eu apanhei mais do que Jesus Cristo, sofri mais do que Jesus Cristo, eu sou um mártir, etc. etc. Esta conduta se tornou normal no Brasil. Né? Então, pronto, então nós temos que bolar uma linguagem que traga as pessoas de volta à consciência de si. Ainda não se trata de fazer política, de falar mal de um partido, de apoiar candidato, nada disso, está numa esfera muito mais profunda. Né? E foi exatamente isso que eu comecei a fazer a partir do Imbecil Coletivo e uma série imensa de artigos, que hoje só aqui do Diário do Comércio, já só do Diário do Comércio dão 8 volumes, aquela série Cartas do Terráqueo ao Planeta Brasil, sem contar a série anterior que saiu no Globo, na Zero Hora, no Jornal da Tarde, que compõe a série do Imbecil Coletivo, que são outros 8 volumes. Então você tem 16 volumes de observações sobre a vida nacional de todos os dias, decifrando os jogos psicológicos, decifrando os truques de linguagem, tá certo? E criando no mesmo ato uma outra linguagem que permita descrever isso sem cair no mecanismo. Bom, foi isto aí que possibilitou que surgisse, então, depois, uma oposição propriamente política que não existia. Claro que a coisa começa na esfera cultural, psicológica, e só se traduz politicamente muito tempo depois. Então vocês viram que eu publiquei A Nova Era da Revolução Cultural em 1993. A primeira edição vendeu todinha no dia do lançamento. Logo em seguida teve outra edição que também vendeu e depois ficou alguns anos sem ser reeditado, só mais recentemente saiu. Ali, numa época em que eu nem sabia da existência do Foro de São Paulo, que estava sendo investigado pelo Zé Carlos Graça Wagner, já estava dado todo o diagnóstico da questão da hegemonia, como isso funcionava. Dominar primeiro a esfera cultural quer dizer psicológica, no fim das contas, né? Para depois você obter um efeito político. A implantação da hegemonia esquerdista no Brasil começou nos anos 60. Né? E, para chegar a ter efeitos políticos, tiveram que esperar meio século. Né? Você vê que o Lula foi candidato 5 vezes. Perdendo. O PT não passava de 15% do eleitorado, mas eles continuavam. Chega um dia em que, quer dizer, a hegemonia cultural acaba tendo seus frutos políticos, sem que você precise pregar muito a política. Tanto que, veja, o pessoal que votou, das pessoas que votaram no Lula, quantas sabiam que o Lula era, não digo comunista, esquerdista? É? Ninguém sabia, e não precisava saber. Porque nunca se tratou de fazer propaganda direta, tá certo? Mas de você ir mudando as reações, os reflexos, os símbolos, os sentimentos, etc., etc., até que o efeito se obtém quase que automaticamente como um fruto maduro que cai da árvore. Essa é a técnica gramsciana. Tá certo? É um negócio de uma sutileza imensa. Quando se fala de domínio da linguagem, não é simplesmente que os caras adotam certas maneiras de dizer. Eles fazem questão de dominar os dicionários e mudar, colocar todas essas acepções, quer dizer, no dicionário. Você vê que isso é praticamente no mundo inteiro. Você pega o dicionário Longmans, é um tratado de gramscismo. Então, O Oxford, eu não sei até que ponto, né? O Oxford é muito grande, eu não examinei o suficiente para dizer isso. Mas tem muitos dicionários importantes, como o Robert, na França, que é o jornal mais usado, Robert e Larousse, os dois são desse tipo. Então, se você domina a linguagem das artes e espetáculos, da educação, tá certo? E do dicionário, pronto, você dominou tudo. Todo mundo vai falar do jeito que você quiser, então você vai realizar o ideal do Richard Rorty. Não podemos convencer ninguém de nada, mas podemos inculcar neles a nossa maneira de falar. Né? Então, era preciso criar outra maneira de, ao mesmo tempo, mostrar o funcionamento disso, e na hora que mostrar, já fazê-lo com outra linguagem que transcendesse esta grade de mandamentos, tá certo? E permitisse às pessoas perceber certas coisas e dizer o que percebiam. Então, mas essa é a primeira função do escritor, dizer o que as pessoas não conseguem dizer. Presta atenção, não conseguem dizer, não é porque foram proibidas, não é porque tem uma censura, tem uma polícia que vai... Não, não é assim, a dominação é feita através da própria linguagem. Uma censura direta imposta pelo governo jamais teria esse nível de eficiência, nunca. Quantos funcionários você não precisaria para sair prendendo as pessoas porque disseram isso ou aquilo? Nem na União Soviética jamais conseguiu, ou na Alemanha de Hitler jamais conseguiram impedir todo mundo de falar. Sempre alguém acabava falando. Como dizia o Julião Marias, a rede tem uns buraquinhos, os peixes sempre acabam passando. Né? Então, tratava-se de quebrar, vamos dizer, a polícia sutil da linguagem. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, inicialmente, apenas para a parte mais intelectualmente ativa da população. Tá certo? E fui, vamos dizer, coletando pessoas, né, ouvintes, alunos, leitores, na área intelectualmente mais ativa. Aos poucos, eles começaram a falar numa nova linguagem. Em primeiro lugar, a linguagem tinha que ser personalizada. Então, você não pode usar uma língua de pau, como todo mundo usava. Você tem que aprender a expressar as suas impressões tal como elas aparecem. Começar você a ver o que está acontecendo, ver e dizer. Isso começou a acontecer, daí começou a espalhar blog para tudo quanto é lado, começaram a aparecer cursos inspirados no meu curso, etc, etc. E isso foi criando uma atmosfera difusa, onde as pessoas percebiam que estavam vivendo uma situação miserável. Não é isso? Isso não se transformou em ação política imediatamente, ao contrário. Né? Começar a aparecer uma oposição política ao partido dominante levou muito tempo. Por quê? Mesmo as pessoas que eram contra eram dominadas mentalmente pelo esquema hegemônico. Veja, por exemplo, Reinaldo Azevedo. Em 1995, dois anos depois de eu ter publicado A Nova Era Revolução Cultural, estava ele na Folha de São Paulo badalando um livro do Emir Sader. Por que fez isso? Porque ele é comunista? Não. Mas é que você tem que mostrar gentileza. Você tem que cultivar boas relações na esquerda. É? Isso é um dos mandamentos. A esquerda, a facção dominante, tem o monopólio da polidez, o monopólio das boas maneiras. Ela dita o que é boas maneiras. Ela dita quando você cruzou a linha. Quando você foi longe demais. Tá aqui o até aqui vai o permitido, lá é o proibido. Tá certo? Então, todo mundo que rompia com a esquerda ou nunca tinha simpatizado com ela, se tinha a necessidade absoluta de ter boas relações com pessoas esquerdistas, porque elas eram os donos dos bons sentimentos, os donos da qualidade humana, os donos das virtudes. Tá certo? E você ficar frontalmente contra elas, ou seja, você ter uma divergência existencial e não somente intelectual, isso não podia, isso era proibido. Eu me lembro, por exemplo, o Aristóteles Drummond, que era o suprassumo do sujeito reacionário, né? Sempre foi um apologista do governo militar. Ele tinha uma festa anual que ele dava no seu aniversário, que metade dos convidados eram comunistas. Todo mundo amigo dele, disse eu sou amigo de todo mundo. Isso é característico. O Zé Guilherme Melchior fazia a mesma coisa. Paulo Franz, a mesma coisa. Quer dizer, o Paulo Franz cultivava a amizade. Ele precisava do apoio dessa pessoa que ele considerava seus amigos. Então, tudo isso que é escravidão mental. Então, também o Reinaldo Azevedo falou, bom, eu tenho que fazer um agradinho na esquerda, pelo menos, para mostrar que eu não sou tão direitista assim. Falou, uai, mas quando que algum esquerdista teve a preocupação de mostrar que não era tão esquerdista assim? E bajular alguém da direita só para dizer que olha como eu sou democrático, olha como eu sou superior, né? Olha como eu sou generoso. Nenhum teve essa, jamais essa preocupação. Ao contrário, eles quando abriam a boca para falar de alguém da direita, eles não poupavam palavrões, achincalhes, esculhambação, escrotidão. Não tinha limites. Tá certo? Então, você vê que um lado estava investido da autoridade moral e o outro tinha de ceder, né? Fazer concessões para não parecer um brucutu direitista. Também aí apareceu, e o medo de você ser chamado de fascista, o medo de ser chamado de racista, o medo de ser chamado disso, daquilo, daquilo, daquilo, daquilo. Né? Tudo isso aqui é domínio da linguagem. Pô. Isso foi uma obra de engenharia desenvolvida ao longo de 50 anos. Né? Não tem nada a ver com propaganda partidária. Não é assim que se faz, gente. Olha, Os Cadernos do Cárcere, do Antônio Gramsci, é um livro de 5 volumes, pesado, difícil de ler, tá certo? Só que o pessoal comunista começou a ler isso em 65. Não foi assim, imediatamente, começou a ler em 65, quando publicado pelo Enio Silveira. E o que eles tiveram de debates internos, de congressos, de discussões, de congressos científicos para isso, chegou ao ponto de que, no livro do Lincoln Seco, que chama Gramsci e o Brasil, ele mostra lá que Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil. Isso na década de... começo da década de 90. Né? Então a coisa tinha se alastrado para tudo quanto é lado. Agora, se você falasse para o público já Antônio Gramsci, ninguém sabia quem é. Tanto que eu comecei o livro Nova Era dizendo, olha, a política brasileira está decidida por um sujeito que aqui ninguém sabe quem é, que já morreu na Itália. Né? Então, gradativamente, a formulação desta nova linguagem, que tinha incluído características peculiares, tá certo? Por exemplo, você baixar desde da linguagem filosófica mais abstrata, erudita, até um bom palavrão, isso foi calculado, meu Deus do céu. Né? Para quê? Para impedir que a coisa virasse um debate acadêmico formal. Não, aqui nós estamos falando, aqui não são pessoas vestidas de guarda-pó que estão falando em nome dos seus cargos. Né? Isso aqui é uma alma humana, um coração humano que está presente aqui. Quem está dizendo isso sou eu. Se você quer perguntar, quem é você para dizer isso? Eu respondi, eu sou o sujeito que disse isso. Eu tenho autoridade para dizer, autoridade total para dizer o que eu digo. Né? Não fui eu mesmo que disse? Então pronto. Né? Agora você, diz aí o que você tem a dizer. Não interessa se você é professor, doutor, senador, bispo, papa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do seu cargo, estou falando da sua pessoa real de carne e osso. Então, trazer o debate de volta para a presença, para indivíduos presentes de carne e osso. Só aí você já quebrou a hegemonia. Porque a hegemonia implica e exige a língua de pau. Exige os cacuetes de linguagem, tá certo? Que tem aquele efeito automático, aquilo que eu chamei a palavra gatilho. A palavra gatilho é uma palavra que desperta imediatamente uma reação emocional sem passar pela representação mental do seu objeto. Por exemplo, se você falar, sei lá, a palavra discriminação. Né? O que é discriminação? Você dá um tiro no sujeito porque ele é de uma raça diferente, é discriminação. Agora você fazer uma piadinha também é discriminação. Então, vamos dizer, esse objeto não é representável, porque ele é tão elástico, é tão enorme, que não, você não pode pensá-lo. Ele é impensável. Então, a palavra por si mesma desperta uma reação emocional imediata. Se você pegar o estilo do Reinaldo Azevedo nesse artigo, é todinho assim. Nada do que ele diz pode ser representado mentalmente. E, no entanto, funciona para certas pessoas porque elas estão acostumadas àquela linguagem. Então, se nós vemos quando começou, vamos dizer, a aparecer uma oposição política ao grupo dominante. Para vocês verem, por exemplo. Quando foi a primeira vez que o Reinaldo Azevedo usou a expressão Foro de São Paulo? 2008. Eu já tinha falado disso para ele em, no mínimo, em 99. Leva mais 9 anos para o homem começar a abrir a boca. Por quê? Teve que adaptar a mente aos poucos. Né? Teve que se preparar psicologicamente para isso. E os outros ainda continuaram com inibição. Veja, o Foro de São Paulo é só um detalhe no meio desta, no meio da hegemonia, tá certo? É uma coisa insignificante no meio de todo o oceano de manipulações hegemônicas, tá certo? Mas mesmo isso não podia falar. Só começaram a falar quando o próprio PT os autorizou a falar, né? Quando o Lula fez aqueles dois discursos em 2005, confessando tudo, que está no meu artigo Lula Réu Confesso, e quando no terceiro congresso do PT fizeram o vídeo reconhecendo o Foro de São Paulo comando estratégico do movimento esquerdista na América Latina. Bom, aí não precisava mais esconder. Se o próprio bandido confessou o crime, você não faz, não tem mais. Mesmo assim, a inibição continuou. E quando começou a campanha mais grossa contra o PT, a campanha se centrou no fenômeno da corrupção. Não da hegemonia, não do controle hegemônico, não no aparelhamento do Estado, em todo. Em suma, não no lado da estratégia comunista concebida para dominar tudo. Ora, corrupção é um instrumento mais velho de ação dos comunistas, meu Deus do céu. É? Então, não há novidade nenhuma. Agora, se você fala apenas da corrupção, como se fosse apenas um crime comum, você está isentando o acusado de qualquer comprometimento político. E você está fazendo com que a facção criminosa ela só apareça como criminosa na medida em que ela, aspas, traiu os seus próprios ideais. Quando, na realidade, o mensalão, o petrolão, etc., nada disso é traição ao ideal comunista. São meios normais de ação do comunismo no mundo inteiro. A história do comunismo prova isso aí. Então, mesmo aqueles que eram antipetistas não eram anticomunistas. E se fosse anticomunista, tinha que ser só um pouquinho. Você é anticomunista por quê? Porque você é a favor das liberdades democráticas, dos direitos humanos, etc. Usava a mesma terminologia, tudo igualzinho. Você veja, em todo lugar onde os comunistas tomaram o poder, mas todo. Eles lutavam pelo comunismo? Nunca. Sempre foi pela democracia. Porque, de fato, eles precisam de uma democracia. Precisa ter uma ditadura feroz, botando todos eles na cadeia, eles estão lascados. Então precisa conquistar a democracia primeiro, para depois a gente poder fazer o serviço. Então, de fato, eles lutam pela democracia para eles, evidentemente. Então, aí aparece então, um monte de gente, eu vou dizer, com aquele típico... aquela tipo a linguagem social-democrática, falando mal dos comunistas em nome dos direitos humanos, da ordem constitucional, etc, etc, etc. Isso não é uma oposição de verdade. Você ainda está dentro do sistema hegemônico. Então, esse longo trabalho que eu fui fazendo, ele foi se espalhando de uma maneira que saiu do meu controle completamente. Foi parar muito além do que eu imaginava. Tá certo? E quando foi em 2013, quando começou aquele negócio do passe livre, que foi um movimento criado pelo governo para desestabilizar o governo Alckmin em São Paulo, não que o Alckmin vale a grande coisa, mas... a ideia era esta, e o povo saiu às ruas virando o movimento de cabeça para baixo, tornando aquilo um movimento antipetista, anticomunista, antipolítica de gênero, anti tudo o que a cultura esquerdista tinha imposto ao país nos últimos nos 40 anos antes. E rompendo de uma só vez, num único dia, 40 anos de monopólio dos protestos de rua. Ou seja, todos os protestos de rua havidos desde os anos 60 do século passado até 2013, né? 50 e tantos anos, né? Todos eram organizados e manobrados pela esquerda para beneficiar a esquerda. Todos, 50 anos de monopólio dos movimentos de rua, sem contar o monopólio do movimento editorial, da mídia, etc, etc. Quando eu falo de monopólio da mídia, vocês viram que durante todo o tempo do governo militar, a esquerda dominava os grandes jornais, Estadão, Folha, sempre. Você não tinha um diretor de redação que fosse direitista, nenhum nunca, tá certo? E ao mesmo tempo dominava a imprensa nanica, que fazia de conta fazer a oposição a isso aqui. Se você pegar a carreira do senhor chamado Narciso Calili, em São Paulo, que era o senhor que era mais comunista que Mao Tse Tung, o Narciso Calili dirigia as grandes revistas da Abril e dirigia a imprensa nanica ao mesmo tempo. E assim como ele, eram muitos. Então, aí era um monopólio total, porque você tem a voz contra e a favor, as duas são a sua. E isto durou décadas, gente. É? Então, estão ouvindo o cachorro, coitado, não para de chorar aí. Pá. É? Solta ele para cá, vê se melhora um pouquinho. Fica aqui dentro ele chora, fica lá fora ele late, não tem o que fazer. Coitado, está neurótico completamente. Não está entendendo nada do que está acontecendo. Mais ou menos que nem o povo brasileiro, né? Então, aos poucos, vamos dizer, a mudança da atmosfera cultural e linguística se manifestou, por exemplo, no momento em que a dona Dilma entrou no estádio de futebol e o povo em massa, Dilma vai tomar no cu. Isto é um fenômeno inédito na história universal. Quer dizer, você vaiar é uma coisa, você xingar, e um xingamento de tipo humorístico, não é um xingamento agressivo, é um xingamento de quem está gozando da cara dela. Não é isso? Só que os palavrões brasileiros têm essa característica, se comparar, por exemplo, o palavrão brasileiro com o palavrão espanhol, ou até com o palavrão americano, esses são feitos para ferir. Né? O brasileiro não, é para esculhambar, para tornar o sujeito objeto de riso. Né? Então, mostrando um desrespeito, bem-humorado, na verdade. Nós não é que estamos com raiva de você, nós ligamos para você, você para mim não vale nada. Né? Então, você veja aqui, o famoso vai tomar no cu. Quem começou fui eu, meu filho. De propósito, não é que eu sou um cara que gosta de xingar os outros. Não. Eu pensei, falei, não, nós temos que fazer uma coisa na qual eu estou aqui explicando Aristóteles e daqui a pouco mando o nego tomar no cu, porra. Para quê? Para você quebrar aquele tipo de solenidade que separa os setores da sociedade. Aqui estão as pessoas bem educadas, polidas, etc. Lá estão os bregas, os bêbados, etc. Não. Aqui é tudo a mesma coisa, meu filho. Então, esta criação desta nova linguagem, né, que dizia o Bruno, você mistura a linguagem erudita com o sermo vulgaris. Né? Então, é o sermo vulgaris, de fato, isso aí. E teve um americano que também falou a mesma coisa. Falou, esse sujeito eles têm um estilo barroco, porque ele mistura o imisturável. Eu falei, mas foi feito de propósito, para dissolver as barreiras que mantêm as pessoas amarradinhas nos seus lugares e permitir que elas digam o que estão percebendo. Né? Então, a primeira manifestação anti-governo que teve no Brasil foi fruto exclusivamente disso. Não havia nenhum movimento organizado, não tinha MBL, não tinha Vem Pra Rua, não tinha coisa nenhuma. E aconteceu. Foi a partir daí que pessoas da direita, entre aspas, ou que se consideravam de direita, viram a possibilidade de criar movimentos. E criaram, e em seguida houve as manifestações de março, e a partir da manifestação de março houve um elemento novo na história, que era o seguinte, você pegar toda aquela massa de sentimentos hostis voltados contra o governo, que já se manifestavam em xingamentos públicos, já não podiam aparecer em lugar nenhum, que eram xingados, né? Então você já tinha quase uma desobediência civil, porque a manifestação de desrespeito à autoridade já é desobediência civil em massa. Então você já tinha montado a desobediência civil. Falou, bom, agora nós precisamos canalizar isso aqui para obter algum resultado politicamente proveitoso. Então, no fim, entra ali MBL, PSDB, Tucano, e os políticos que eram rejeitados pela massa. Eles não deixavam o político falar nos palanques, meu Deus do céu. É? Esses mesmos políticos tramaram o negócio e chamaram esses meninos, tipo Kim e outros, falaram, não, vocês vão fazer uma marcha para Brasília, para pedir para o Congresso o impeachment. É? Então, houve um esforço de 30 anos para romper a hegemonia cultural, inaugurar uma nova linguagem, despertar por toda parte, né, o senso da, vamos dizer, da intuição direta da situação, desamarrar as pessoas daquela rede, aquela malha linguística em que estavam presas, tá certo? E, como disse, soltar os cachorros. Os cachorros foram soltos em 2013, não 2015, nem 2014. Né? Foram soltos no negócio do passe livre. Né? No fim, então, na ponta, todo esse esforço foi feito por uma pessoa, eu. É claro, evidentemente, usando, vamos dizer, os canais de círculos de reprodução que existiam, que são os meus próprios alunos, leitores, etc. etc. Que a essa altura já estava fazendo blogs, escrevendo livros, fazendo programa de rádio, etc., para tudo quanto é lado. Todos eles usando uma nova linguagem. Que, note bem, não era a linguagem da oposição padronizada. Aqui à esquerda, aqui à direita, não era essa linguagem. Né? A linguagem da direita, se você for ver, é uma linguagem caquética. Né? Você pegar a linguagem dos milicos durante o governo militar, era uma linguagem toda amarradinha também, caquética, e, sobretudo, onde eles faziam sempre o papel das pessoas limpas, puras, etc., etc., e o outro lado são os bandidos. Né? Então, a linguagem com aquela falsa solenidade brasileira, que não tem totalmente, a linguagem totalmente formal. Se você comparar, por exemplo, os discursos de presidentes brasileiros com os dos presidentes americanos, você fica chocado. Porque os presidentes americanos, metade deles fizeram carreira na base da piada. Abraham Lincoln fazia sucesso por causa das piadas. Ronald Reagan por causa das piadas. Não é isso? O único sujeito que se elegeu com linguagem formal, sem nunca fazer piada, fazer graceira, foi o Eisenhower. Mas o Eisenhower foi eleito por quê? Porque ele era o comandante das tropas da Segunda Guerra, era o homem que tinha maior prestígio. Então, mesmo que ele não falasse nada, ele seria eleito. Mas, em geral, as comunicações verbais de presidentes americanos são de uma informalidade, assim, como um pai falando com a sua família, com os filhos, com os primos, etc., etc. Sempre foi assim. Agora, no Brasil, não. É aquela linguagem de oratória forense. São todos assim. O Michel Temer ainda fala assim. Claro, comparado com a Dilma, é muito melhor, sem dúvida. Mas ainda é aquele negócio amarrado, preso. Onde a verdade não pode penetrar, meu Deus do céu. Se você formalizou a linguagem e já criou, vamos dizer, um sistema de convenções linguísticas, você só pode dizer o que esse sistema de convenções permite, você não pode dizer mais nada. Então, isso aí, em primeiro lugar, acaba a literatura. A literatura, como já dizia o Martin Amis, é filho do Kingsley Amis, escritor comunista inglês, virou, talvez, anticomunista. Ele define a linguagem como uma luta contra o clichê. Clichê, chavão, língua de pau. Né? Então, só pode existir literatura onde as pessoas conseguem usar uma linguagem personalizada que não admite o clichê. E a literatura no Brasil acabou. Se na década de 60, o Brasil tinha escritores de primeiríssima ordem. Né? Você tinha Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Jorge Amado, Herberto Salles. Josué Montelo, era um negócio que não acabava mais. Né? Marx Rebelo, né? Se você quer aprender a escrever, lê o Marx Rebelo. Marx Rebelo pegava a linguagem das ruas carioca, tipicamente carioca, e transfigurava literariamente. Assim como o Herberto Salles pegou... O Herberto Salles, cada livro que ele escrevia era numa linguagem diferente. Ele pegava um estilo de um grupo e o trabalhava. Então ele pegou dos... Tem uma zona de mineração na Bahia. Ele foi lá, ficou meses lá anotando todas as palavras, né, e escreveu o livro Cascalho na língua daquela região. Depois, mais tarde, ele escreveu um outro livro que se chama Einstein, o Minigênio, que era todo na linguagem oficial do Ministério da Educação. Depois escreveu outro que se chama Os Pareceres do Tempo, que era a linguagem do século XVIII. Né? Então, bem disse o Otto Maria Carpo, que o Herbert Salles era o com maior consciência artística da língua no Brasil. Então, ele pegava a língua da realidade e trabalhava. É isso. Então, como se implantou a língua de pau, tem certas palavras que você não pode falar porque elas são politicamente incorretas, tem outras que você tem que falar para você parecer bonito, você tem que falar em direitos humanos, tem que falar em democracia, toda essa pataquada, esse estilo Reinaldo Azevedo. É. É claro que a literatura acaba. Então, a não ser que alguém use o próprio instrumento literário como um meio de dissolução desse conjunto de convenções e proibições e cacuetes. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, o que acontece? Meus alunos estão me ouvindo nesse momento. Eles são testemunhas de que eles ficaram mais inteligentes. Não é que eles aprenderam isto ou aquilo. Se você perguntar quanto de filosofia você aprendeu com o Olavo, talvez seja só um pouquinho. Só que é o seguinte, você ficou mais inteligente. É? Por quê? Porque você aprendeu a dizer as coisas como você as vê. É isso que eu estou puxando dentro de vocês. Né? Então, tudo que eu escrevo não é para dizer só o que eu estou vendo, mas é o que você está vendo e não consegue dizer, que esta é a função do escritor, é dar voz a quem não tem. É? Então, ora, se fosse, as pessoas estivessem quietas por influência da polícia, o escritor não poderia fazer nada contra elas. Né? Por exemplo, na União Soviética era assim. Então, o Solzhenitsyn ia publicar seus livros na Europa Ocidental. Não chegava na União Soviética, chegava 2 ou 3 exemplares escondidos. Tá? Então, isso quer dizer que o meio literário não era o modo mais apropriado de lidar com a situação. Mas, se se trata de um controle hegemônico e não de um controle policial, então aí só a literatura pode corrigir isto. E foi isso exatamente o que eu fiz. E isso foi, então, criando uma situação na qual as pessoas começaram a perceber coisas que antes não percebiam. E quando percebiam, conseguiam dizer de algum modo. Podia ser de maneira tosca, às vezes pueril, mas começavam a dizer. Tá certo? Perderam o medo de dizer. Então, no fim deste longo trabalho de 30 anos, daí vem alguns políticos e pegam a massa, vamos dizer, da hostilidade popular e a canalizam para um objetivo diminuto e parcial, que chama impeachment. Se você pegar ainda em março de 2015, contra que o povo estava protestando? Contra a Dilma? Não. Era a Dilma, era o Foro de São Paulo, era a política de gênero, 70 mil homicídios por ano, era isso, mais aquilo, outro. E, sobretudo, o quê? A eleição falsificada. Falsificada não por causa de ser voto eletrônico, isso é importante. O voto eletrônico pode ser mais vulnerável do que o voto impresso, mas ele não implica necessariamente em fraude. É? O problema não é o voto ser eletrônico, o problema é que a apuração foi feita por apenas 23 pessoas, sem possibilidade de fiscalização, e as máquinas foram programadas para não poder ser auditadas. Ou seja, é uma sentença divina. 23 pessoas chefiadas por um apadrinhado do partido governante fazem a contagem e você é obrigado a aceitar. Todo mundo sabia que isso era em si uma fraude, mesmo que nenhum voto tivesse sido roubado. O processo em si era fraudulento. Então, é claro, a Dilma era uma usurpadora, nunca foi presidente da República. E, quando o pessoal surgiu a ideia do impeachment, eu digo, bom, pode-se fazer o impeachment, mas o impeachment tem que ser o plano B, se falhar a cassação do mandato. Não é isso? Então, por isso que eu apostava muito mais na ação judicial. Você sabe que se não fosse Sérgio Moro, nada teria acontecido. O Sérgio Moro é senador, ele é do PSDB? Não, ele é simplesmente um juiz que decidiu cumprir a lei, pô, né? Isso fosse, se não fosse ele, a Polícia Federal, nada teria acontecido. Agora, pelo lado político, o pessoal decidiu concentrar no impeachment para não falar de eleição fraudulenta, porque isso aí prejudicaria a todos. Então, a classe política se uniu e falou, então nós vamos sacrificar a cabeça da dona Dilma, né, para que o resto possa ficar mais ou menos como está. Como disse o Michel Temer, no meu governo não haverá caça às bruxas. Ora, o povo inteiro está querendo a caça às bruxas. Está querendo ver todo mundo na cadeia. Não é isso? Então, se o Michel Temer não faz caça às bruxas, é simples, porque o mandato dele é tão ilegítimo quanto o da Dilma. E ele está consciente disso. E ele está consciente que pode ter esse mandato cassado se alguém entrar com ação judicial da maneira correta. Né? Então, ele também não pode desagradar muito a turma do lado de lá. Porque, veja, não é impossível que agora, já que eles se perderem realmente o governo brasileiro, que eles não perderam, porque a Dilma não sofreu impeachment, apenas tem um processo de impeachment, né? E o pessoal já começa a cantar vitória. Né? Cantar vitória e dizer, está vendo, o Olavo estava errado. Errado no quê? Eu nunca disse que não haveria impeachment. Nunca na minha vida. Eu disse o seguinte, se houver impeachment, você está legitimando a eleição fraudulenta, porque você não pode fazer impeachment de um cara que você mesmo diz que não é um presidente legítimo. Só existe impeachment de presidente legítimo. Então, o impeachment é um objetivo diminutivo. Você pegou a massa de reivindicações populares, diminuiu, vamos dizer, para o mais inofensivo deles, que é sacrificar apenas uma pessoa, que é uma boboca, que nem o Lula mais aguentava a mulher. Então, vamos ver. Então, houve um sujeito durante 30 anos, foi mudando a atmosfera psicológica, dando até criar uma situação, vamos dizer, de rebeldia geral. E No fim aparece dois ou três que mudam a direção do movimento e o canalizam para o impeachment. Ué, quem foi que fez as coisas? Fui eu ou foi eles? Foi o trabalho de 30 anos ou foi esta manobrinha final? Foi a marcha para Brasília. Então, é muito simples. É claro que se não houvesse também a divulgação dos atos de corrupção, nada teria acontecido. Porém, em primeiro lugar, por que demoraram tanto para começar a denunciar isso aí, quando todo mundo sabia que estava acontecendo desde o começo? Segundo, por que falavam só da corrupção isoladamente, sem articulá-la com o plano estratégico global da esquerda latino-americana? E da esquerda mundial, na verdade, né? Então, todo esse pessoal que fazia oposição, entre aspas, eles queriam apenas livrar-se da Dilma e, no máximo, do PT. Tá certo? E o resto? O resto nem existe. O resto transcende a sua imaginação. Por exemplo, o esquema internacional. Desde o início, eu falei para os caras, a briga é muito feia. Por quê? Essa turma da esquerda brasileira está articulada mundialmente. Tem apoio tudo quanto é lado. Quando o pessoal se opôs golpe militar, eu fiz uma série de observações dizendo por que era impossível um golpe militar. Impossível e inconveniente um golpe militar. Então, um dos tópicos era este. Como é que você vai defender o golpe militar no cenário internacional? Porque tem um golpe militar, no dia seguinte, o Banco Mundial cancela empréstimo, a ONU faz um pronunciamento contra você, todo mundo começa a te boicotar, etc, etc. E você acha que a milicada está preparada para enfrentar esta briga no cenário internacional? Não está. A milicada não está, os políticos não estão, a direita brasileira inteira não está. Tanto que foi pega de calças na mão quando Lula e Dilma saíram por ali, ateando fogo no cenário internacional. E começa a gente da CNN, New York Times, etc., todo mundo descer o cacete e falar em golpe. Tem uma rapaz que me escreveu de Portugal e disse: olha, aqui na televisão, na imprensa, é o dia inteiro falando do golpe brasileiro. Quer dizer, o pessoal da direita, da oposição, não estava preparado para isso. Porque nunca quiseram pensar em termos de estratégia comunista mundial, nunca. Ao contrário, estavam todos naquela conversa de: não, isso é a teoria da conspiração, isso não existe, o comunismo acabou, aquela bobajada toda. Não é isso? E, qual é a minha participação nesse negócio? Bom, eu sempre disse o seguinte: que eu não apenas não liderava nenhum dos movimentos, como não era sequer membro de nenhum deles. Eu estava apenas analisando e dando sugestões, que ninguém é obrigado a seguir. Se a minha influência na esfera cultural e psicológica foi monstruosa e devastadora, a minha influência na esfera política é quase nula. Por quê? Porque na esfera política você tem que estar lá presente o dia todo, falando com as pessoas, fazendo contato, etc, etc. Eu não posso fazer, nem quero fazer, porque teria horror de fazer isso. Então, é claro que na esfera política acabaram predominando outras ações e intenções, que se condensaram, então, no impeachment. E a primeira coisa que eu disse: olha, impeachment é demorado, porque impeachment é feito pelo Congresso, meu Deus do céu. Você veja, uma ação popular mais decisiva, mais forte, tipo ucraniano, tá certo? O povo já estava até xingando todos os governantes na rua. O que custava eles cercarem o palácio, não deixar ninguém entrar nem sair durante uma semana, né? Paralisar toda a máquina de governo. Não custava fazer isso. Ninguém ia atirar neles. Você acha que ia chamar? Você vira, as Forças Armadas não quiseram colaborar nessa coisa porque elas fizeram o cálculo que eu fiz. Se nós fizermos uma intervenção e tomarmos o governo, nós estamos ferrados no cenário internacional e não teremos como governar esse país. Então, não fizeram intervenção, porque não dava para fazer. É? O que não quer dizer que intervenção seria a única maneira de agir. Eu, por exemplo, durante 20 anos falei para os militares o seguinte: eu fazia conferência na Escola de Comando do Estado-Maior, no Clube Militar do Rio, no Clube Militar de Minas Gerais, tudo quanto é lugar, dizendo o seguinte: vocês não podem permitir que esta campanha de achincalhamento das Forças Armadas continue impune. Os caras fazem um programa no Jornal Nacional, no Fantástico, durante uma semana, esculhambando com você, e você reage com uma notinha oficial que só sua mãe lê. Não é possível uma coisa assim. Você tem que processar os caras e botá-los na cadeia. Não é isso? Então, muitas vezes eu não me limitei a dar a sugestão, eu dei a fórmula, o caminho das pedras. dizendo, olha, tem aqui essa denúncia que fizeram contra vocês, ela é falsa por causa disso, disso, disso, disso, disso, disso. Processo desgraçado. Nunca processar ninguém. Então, isso é total omissão. Agora, você, durante 20 anos, você nem sequer abre a boca. E depois você diz, agora vamos botar o tanque na rua e tomar o poder. Falo, que é isso? É? Então, existem muitos meios que as Forças Armadas podiam ter utilizado para impedir que as coisas chegassem a esse ponto. Né? O simples fato, por exemplo, quando se nomeia um ministro da defesa comunista, os generais se reunirem e chegarem para a presidência, nós não vamos obedecer esse cara. Não vão fazer nada contra, mas não vão obedecer. É simples. Né? Isto aí não é uma intervenção militar. Nem isto sempre foi possível fazer, mas nem isso fizeram. Chegou ao ponto do comandante do exército, o Vilas Boas, que eu chamo de Vidas Boas, né? Chegar e dizer, nossa concepção de defesa é a mesma do ministro Aldo Rebelo. Ora, a concepção de defesa do ministro Aldo Rebelo é a do Foro de São Paulo. É? Então, a nossa concepção é igual a do Foro de São Paulo. Você acha que a tropa inteira subscreve isso? É claro que não. Será que os oficiais brasileiros todos, se eles souberem, nós estamos seguindo aqui o Foro de São Paulo, eles não vão querer obedecer. Acontece o seguinte, os milicos não têm, como diz um oficial conhecido, eles não têm consciência situacional, eles não sabem direito o que está acontecendo. Por quê? Se o pessoal da esquerda não conseguiu tomar completamente o aparelho de ensino militar, conseguiu influenciá-lo em muito. Por exemplo, quando o governo Sarney, instigado por gente da esquerda, tirou das academias militares a disciplina de guerra revolucionária. Então, ele já não sabe mais o que é guerra revolucionária. Pode, claro, pode ter dois ou três, continua. Mas a maioria dos oficiais não tem informação disso aí. Segundo, muitos dos nossos oficiais das Forças Armadas, em matéria de estratégia política, são amadores. Eles não acompanham as coisas. Eles se deixam guiar pelos jornais, pela mídia. É a fonte de informação básica deles, que é uma coisa absurda. Porque, olha, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, a gente sabia o seguinte, quem se guia pela mídia popular é só o povão. O especialista, o profissional, ele vai nas fontes diretas, ele lê publicações científicas, etc, etc. Nunca vai citar o Estadão, a Folha, como autoridade. Não acontecia isso, mas hoje é normal. Um dia no Clube Militar do Rio de Janeiro, quase saiu aos tapas com um coronel aqui. Era um dos caras que inventaram o projeto do Ministério da Defesa. Eu disse, você é louco. Porque você faz o Ministério da Defesa, que vai ficar na mão do civil, amanhã ou depois você vai estar batendo continência para a gente do Foro de São Paulo, como de fato aconteceu. Não é isso? O Jacques Wagner e depois o Aldo Rebelo, que é pior ainda. Porque ele é comunista mesmo, né? O Jacques Wagner não, é apenas um picaretão, né? Comunista picaretão, mas o Aldo Rebelo não é picaretão. Ele é um comunista às antigas. Comunista crente. Ele é um crente, verdadeiro crente. É um homem que nem ri. Você não está para brincadeira mesmo. Então, daí o coronel começou a dar os palpites, eu falei, o senhor leu tal livro a respeito? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Não. Onde o senhor adquire informação? Eu falo, ah, eu li o jornal. Eu falo, ah, então o senhor cala a boca, pô. Isso é brincadeira? Está brincando comigo? Eu me baseio por livros de especialistas e por publicações científicas e fontes primárias. Isso é o quê? Eu aprendi que o profissional tem que agir assim. Você, né? Acha que algum, sei lá, um engenheiro pode aprender engenharia além da Folha de São Paulo? Não, ele vai ler publicação técnica. Né? Eu digo, ó, advogado tem que ser a mesma coisa, militar tem que ser a mesma coisa, cientista social a mesma coisa. Mas acontecia isso, foi o fenômeno brasileiro. Durante o regime militar, algumas publicações, como a própria Veja, a Realidade, etc., assumiram funções que seriam da universidade. Elas viraram o centro de debate universitário. Então, com isso, a mídia adquiriu uma autoridade monstruosa no Brasil. E ela toda dominada pela esquerda, então é assim que a esquerda adquiriu a sua autoridade moral, intelectual, etc., etc., que ficou incontestada durante muito tempo. Incontestada não é porque as pessoas tinham medo, é porque elas nem sabiam como se explicar. Não é isso? Quer dizer, se está lá um esquerdista falando, chega um homem da direita querendo mostrar, não, eu é que sou o verdadeiro esquerdista, progressista, você é um reacionário. Era assim o negócio. Eu digo, uai, qual é o problema de ser reacionário? É? Todo lugar do mundo tem reacionários. Então você tem aqui a revolução e você tem a reação. É o normal. Agora, no Brasil, ninguém podia ser reacionário e o reacionário tinha que passar por revolucionário. Em 1964, o que eles fizeram, os milicos? Nomearam-se o movimento de revolução. Né? Então já é uma concessão, evidentemente. Então, esse longo trabalho de, vamos dizer, de dissolução da hegemonia, ele desencadeou efeitos psicológicos. Mas efeito, veja, esse tipo de influência, você para fazer isso, você não vai estudar propaganda, mercadologia, não. Você vai estudar duas disciplinas, que são, vamos dizer, a literatura comparada e história das ideias. E daí você aprende como as ideias se disseminam. Tá certo? Por meios extraoficiais e sem investimento de dinheiro. Tá certo? Então, eu me baseei nisso. O outro lado conhece mercadologia, propaganda, etc, etc, etc. Então, a influência cultural ela é por natureza difusa. As pessoas não sabem de onde as ideias vieram. Não sabem de onde as palavras vieram. Começa a repetir outras palavras que não estavam no cardápio anterior. E com isso você já mudou a atmosfera psicológica em 100%. Agora, quando se trata de ação política propriamente dita, não, aí você precisa de um controle direto e diário da situação. Isso aí eu não posso fazer nada. Não só porque estou à distância, como mesmo se estivesse no Brasil, eu não me meteria nisso, porque eu odeio fazer isso. Você ficar fazendo conchavo o tempo todo, falando, não dá, isso não gosto, não sei, não quero saber. Então, a partir da marcha para Brasília, o que era um movimento popular espontâneo de revolta contra o governo se torna, vamos dizer, uma obra de engenharia para produzir um determinado efeito. É? Agora, no início a ideia de impeachment estava inserida dentro da revolta geral. Depois ela se destaca e se torna um objetivo único. É? Para eliminar as outras possibilidades. Então, por exemplo, legitimaram o governo Temer. Não? Agora, eu vou ler um pedacinho aqui do que eu escrevi a respeito do Reinaldo Azevedo, para vocês entenderem que o importante, evidentemente, não é o Reinaldo Azevedo, é o quadro político no qual a coisa está. Vamos aqui. Entrando agora no exame dos juízos depreciativos que ele profere contra mim, noto desde logo que não é preciso contestá-los. Basta examinar as alegações factuais com que ele os sustenta, pois são todas invariavelmente falsas. Ou seja, ele coloca uma série de fatos falsos baseados nos quais ele tira conclusões. Pessoal, presta atenção nas conclusões e não vai verificar os fatos. Consciente da sua inferioridade intelectual, que lhe torna inviável um confronto com Olavo de Carvalho de Carne e Osso, o Sr. Azevedo inventou um na medida exata da sua própria pequenez para poder mais facilmente esmagá-lo e cantar vitória diante de um público que desconhece ou só conhece de orelhada o personagem real. Em retórica, esse expediente chama-se espantalho ou homem de palha, o adversário indefeso que o debatedor inepto constrói para erguer em cima do seu corpo dilacerado um simulacro de glória. O espantalho, no caso, tinha de apresentar os traços visíveis e inconfundíveis do extremista de direita, um saudosista da ditadura, fascista, golpista, militarista, truculento e autoritário. Você vê que com isso você já devolve a situação presente à situação que você tinha no fim da ditadura. Você tem os caras que querem a continuação da ditadura e tem os caras que querem a democracia. Mas isso foi o quê? Década de 80. As coisas se formulavam assim naquele momento. Então, pessoas como o seu Reinaldo Azevedo, Zé Serra, FHC, etc., eles fazem questão de que a divisão continue sendo esta. Porque dentro dessas, eles dominam a linguagem. Então, um saudosista da ditadura, fascista, golpista, militarista, truculento e autoritário, para enfatizar o contraste entre esse orangotango e a figura modelar do Sr. Azevedo, personificação do herói cívico ponderado, racional, democrático, amante do livre debate, respeitador da ordem pública e dos direitos humanos. Para isso, era necessário pintar-me como um adepto entusiástico da intervenção militar, em oposição ao processo legal e constitucional do impeachment. Muito bem, na minha cabeça, o que estava em discussão era o seguinte: o impeachment como alternativa tática dentro de um processo que deveria começar pela denúncia da eleição fraudulenta, ou o impeachment isolado, como queriam os políticos. Essa era a alternativa. Ele já muda a alternativa. É assim, impeachment ou intervenção militar. E, naturalmente, Olavo torna-se o defensor da intervenção militar. Diz o senhor Azevedo textualmente, aspas, Olavo de Carvalho, o bobalhão e os bolsonaretes queriam intervenção militar. Eram entusiastas dos coturnos saneadores passando sobre Brasília. Lixo. Muito bem. E tanto se insistiu nesse tópico que ali pela terceira repetição ele já podia ser usado como premissa autofundante e servir de base a toda sorte de conclusões pejorativas que ele desejasse impor a seus leitores como verdades arquiprovadas. Assim procedendo, o senhor Azevedo... Não, peraí, esse pedaço não interessa. Àquela altura, a divisão dos líderes mais falantes do movimento entre intervencionistas e impeachmentistas, porque se eu não caía nessa classificação, muita gente caiu, na rua você tinha confronto entre adeptos do impeachment e da intervenção militar, já me pareceu o suprassumo do artificialismo poseur. Movimentos de massas, dizia eu, têm de se ater à exigência sumária dos fins a atingir, sem se meter na questão dos meios táticos, que obviamente não podem ser decididos na balbúrdia de manifestações de rua. Em 8 de abril escrevi, falar contra ou a favor de uma intervenção militar é inútil e prejudicial. O certo é exigir apenas a derrubada do esquema comum petista, exigi-la de novo e de novo e de novo, cada vez mais, até que o estado de coisa atinja o ponto de maturação em que, sem a possibilidade de uma terceira alternativa, ou o esquema cai por meios civis, ou os militares intervêm. Ou seja, você não tem que decidir se vai ser por meio civil ou militar, você tem que colocar o seu objetivo e vai tentando que está ao seu alcance, que são aqui os meios civis. Seria possível a afirmação mais clara de que, no meu entender, uma intervenção militar só seria aceitável como recurso extremo a ser usado no somente na hipótese de fracasso de todas as ações civis? Mais enfaticamente, ainda escrevi em 13 de abril, tudo no mundo tem um preço, e é coisa de maluco fazer exigências sem calcular o preço. Se houver uma intervenção militar, a ordem será restaurada, mas os que clamaram pela intervenção terão de parar de falar e começar a obedecer. Se não houver intervenção, tudo pode demorar mais, mas a gente pode continuar falando. Desde a hora que vai fazer essa escolha é Deus, não é eu. Né? Mais significativo ainda é este vídeo, eu dou aqui o link do vídeo, onde, ao apresentar-me como apologista da intervenção militar, aspas, ajoelhado diante de botinas, expressão dele, o senhor Reinaldo Azevedo já estava desmentido com 2 anos de antecedência, por declarações minhas de março de 2014, ostensivamente contrárias à proposta de intervenção militar e favoráveis à ação puramente civil. Eu dizia assim, porque vocês estão falando de intervenção militar, vocês são loucos, vocês esgotaram os meios civis. Quantos processos vocês fizeram, por exemplo? Nada, não fizeram nada. Então você não faz nada e você quer passar o abacaxi para a mão dos soldados. É? Bom, vamos lá. Tem mais uma coisa aqui sobre o impeachment. Pô, esse negócio grudou aqui, cara. O ponto central da armadilha difamatória montada pelo senhor Azevedo demonstrava como inimigo do impeachment e adepto da intervenção militar. Ele jamais respondeu, nem poderá responder, ao desafio que lhe lançou a minha leitora Priscila Garcia, aspas, mostre uma afirmação do Olavo dizendo não querer um impeachment e sim uma intervenção militar. O paladino da democracia, evidentemente, não mostrou nenhuma, porque nenhuma existiu, exceto na sua cabeça, exceto na sua imaginação. As duas líderes mais populares do movimento pró-impeachment, Beatriz Kisses e Joyce Hasselman, se encarregaram pessoalmente de desmascarar a história inventada pelo senhor Azevedo. Então eu dou aqui o link do que a Beatriz Kisses está falando e o recado que a Joyce me mandou. Vi o texto ridículo que o Reinaldo fez e já lhe puxei as orelhas dele. As duas lidam do impeachment, né? Quer dizer que se eu estou contra o impeachment, como é que as lidas do impeachment estão dizendo isso, né? Se desde o primeiro momento adverti que o mero pedido de impeachment, isolado de outras providências preliminares ou concomitantes, arriscaria legitimar a fraude da apuração secreta, já que o impeachment subentende a legitimidade do mandato acusado, os entusiastas sinceros do movimento, como Beatriz Joyce e o compositor Lobão, entenderam imediatamente que com isso eu estava querendo ajudar e não boicotar. Meu objetivo era articular, isso aqui é mais importante, articular esse movimento com as iniciativas concomitantes do senhor Dalma Corsini e do promotor Matheus Faria para denunciar a farsa da apuração secreta, o maior crime eleitoral de todos os tempos, que transformou a eleição presidencial de 2014 numa artimanha montada para manter a senhora Dilma Rousseff no poder por meios ilícitos. De fato, algum eleitor brasileiro, ao comparecer às urnas, foi avisado de que seu voto seria computado em segredo, sem possibilidade de fiscalização popular, por 23 pessoas apenas, chefiadas por um notório parceiro e apadrinhado do governo petista? Não, nenhum foi avisado. Foram todos enganados, imaginando que seria uma eleição transparente e honesta e não um ardil montado com malícia dolosa por meio de máquinas previamente programadas para não poder ser auditadas jamais. Daí eu dizia assim, olha, o que é você roubar dinheiro público perto de uma coisa dessas? Se você tomou do povo o meio de decidir seu destino, bom, se você tomar o dinheiro dele também é só uma coisinha a mais que você roubou. Já tirou tudo, né? Daí, infelizmente, não consegui articular os dois movimentos. Não só não consegui articular, como começou uma campanha de difamação do Dalma Corsini, que foi uma coisa horrível. Ele que estava gastando os tubos do seu próprio dinheiro para fazer aqueles conclaves, o pessoal começou a inventar que ele estava desviando dinheiro, estava isso, foi assassinado a reputação mesmo. A mídia e os políticos, que tanto haviam ajudado o comum do petismo a chegar ao governo e instalar no país o controle hegemônico sobre toda a sociedade, vendo pelas dimensões da fúria popular que já não podiam salvar a imagem de falsa normalidade que haviam tão laboriosamente construído, consentiram então, tardiamente e de má vontade, entrar na luta antipetista com três condições. Primeira, concentrar os ataques no puro fato da corrupção, como se fosse um delito comum, igual a qualquer outro, abstraído toda a ligação com o Foro de São Paulo, com a hegemonia cultural e com o movimento comunista internacional. Dois, legitimar a fraude da apuração secreta, repetindo incessantemente que a senhora Dilma Rousseff era governante legítima, eleita democraticamente. Três, desviar todo o movimento popular para um alvo único e seletivo, tomado fetichisticamente como solução mágica de todos os problemas nacionais, o impeachment. Só ele e nada mais. Nenhuma concessão a tudo que a massa nas ruas exigia. Fechamento do Foro de São Paulo, investigações das ligações do PT com o narcotráfico, fim da política de gênero, fim da propaganda comunista nas escolas, etc, etc. Nada disso, né? Já não se tratava, portanto, do impeachment tal como concebiam Beatriz Kisser, Joyce Hasselmann e outros líderes populares, mas de uma versão amputada e higienizada, concebida para poupar de incomodidade a esquerda em geral e, se possível, fazer dela, da grande culpada de tudo, a protagonista, a heroína da grande epopeia do saneamento nacional. A advogada Janaína Pascoal, pessoa honesta e combativa, mas politicamente despreparada, tornou-se um instrumento dócil dessa operação ao fazer de dois esquerdistas históricos, Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, as estrelas maiores do movimento, ao lado de tradicionais padrinhos do esquerdismo nacional, como José Serra e Fernando Henrique Cardoso. O Dr. Miguel Reale Júnior mostrou estar muito consciente da torção ideológica que assim impunha ao movimento popular, revelando toda a sua malícia no momento em que cinicamente o apresentou como continuidade natural da, aspas, nossa tradição de lutas democráticas. Diretas já, fora colo, etc, etc. Isso é da sucessão de movimentos que haviam consolidado a hegemonia cultural da esquerda e elevado o PT ao poder. Já não se tratava com isso, nem mesmo de sacrificar os anéis para salvar os dedos, mas apenas de jogar fora a casca e comer a banana. A senhora Dilma Rousseff, uma tola indispensável, nunca foi nenhum anel. Não era sequer uma banana, era a casca. É absolutamente impossível que o senhor Azevedo não tenha percebido que as coisas se passaram exatamente assim. Só que ele não pode dar o nome aos bois porque ele próprio é um deles. Ora, em nenhum momento combati o impeachment enquanto tal, apenas a sua transfiguração calhorda numa glorificação de velhos políticos que o povo nas ruas desprezava, aos quais o senhor Azevedo rende culto há décadas. por ironia, quem sim boicotou o impeachment desde o início e só parou de boicotá-lo muito mais tarde, quando descobriu um jeito de manobrá-lo em vantagem própria, foram os dois santos da devoção do senhor Fernando, do senhor Azevedo, Fernando Henrique Cardoso e José Serra. No dia 25 de abril de 2015, com o entusiasmo guerreiro das massas ainda fervendo nas ruas, a mídia anunciava, aspas, manchete do jornal O Dia, Serra e FHC unificam discurso contra pedido de impeachment. Os dois não veem motivo para o processo. Está aqui a notícia. Rio, o senador José Serra, PSDB-SP, engrossou o coro do grupo de tucanos contrário à abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Em palestra na Universidade de Harvard, Serra afirmou que impeachment não é programa de governo de ninguém e defendeu que a oposição precisa de responsabilidade. Já no dia seguinte, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, discursando no fórum de Comandatuba, no sul da Bahia, defendia a tese semelhante. Está aqui o link. Para fazer desses dois traidores os heróis retroativos de uma causa que eles boicotaram desde o início, o senhor Azevedo teria mesmo de inventar um falso boicotador do impeachment e jogar sobre ele as culpas dos dois políticos que há décadas ele idolatra e serve com docilidade canina. E assim por diante. Você veja o nível de baixeza que nós estamos chegando, gente. Quer dizer, não é de espantar que o sujeito te xingue de tudo e no dia seguinte diz, não, eu me comporto de maneira civilizada, eu jamais o xingo. No dia seguinte. Então, o que é isso? Ainda isso é resultado da decomposição da linguagem nacional. Quer dizer, uma linguagem na qual você não pode dizer os fatos como você os vê, mas você é obrigado a apresentar tudo com um chavão. Então temos aqui o democrata e o militarista, exatamente como em 1988. Então esse pessoal vive do mito da Nova República. A Nova República foi o que consolidou a divisão do espaço político entre PT e PSDB. Como depois, mais tarde, foi combinado na famosa reunião de Miami, 5 de março de 93, do FHC com os líderes do Foro de São Paulo e os líderes do Diálogo Interamericano, que é o think tank do Partido Democrata e o grande financiador da esquerda latino-americana. Está aí explicado. Então, é claro que um tipo como Renan Azevedo, ou Vilas, as pessoas dessa ordem, elas só podem perceber, vamos dizer, a política do dia tal como aparece na mídia. Essa é a esfera de ação delas. As correntes profundas, de ordem cultural, psicológica, eles nunca vão perceber. Então, para eles, vamos dizer, eles fizeram o grande serviço, porque na hora H subiu lá o Kim Catacoquinho, gritou três palavras de ordem e foi para Brasília. Então, isso para eles é a ação definitiva e eficiente. Os 30 anos de trabalho para mudar a atmosfera cultural, para criar outras possibilidades, isso aí não existe. Então daí aparece o Reinaldo Azevedo dizendo, o Olavo tentou conduzir as massas em março de 2015. Falei, eu conduzi as massas? Não. Eu sempre disse, eu não estou liderando nada, eu não sou sequer membro dos movimentos apenas. O meu trabalho eu já fiz, foi eliminar a hegemonia cultural e possibilitar que isso acontecesse. Daí para diante os outros assumem o meu comando e fazem o que quiserem. E de fato assumiram e fizeram a porcaria que fizeram. E daí ele tentou conduzir as massas, o que é falso, mas ninguém o conhecia. Falei, sim. Aqueles milhares de cartazes, o Olavo tem razão, que apareceu na rua, aquilo tudo era em código, gente. Era uma referência secreta ao Reinaldo Azevedo. Então, Olavo quer dizer, leia-se Reinaldo Azevedo. Pronto, está aí. Chegamos a esse ponto de loucura. Bom, eu só falei desse assunto porque foi o único assunto que deu tempo de pensar durante a semana. Ainda vou ter mais uns dias de trabalho para isso. Porque eu vou pensar. O texto está muito maior do que isso aqui que eu li para vocês. E eu vou ter que explicar tudo tintim por tintim, porque essa conversa toda está se baseando no confusionismo proposital. Por exemplo, lá para dentro ele diz assim, uma das coisas que das mitologias que o Olavo cria a respeito dele é que ele é um perseguido, que ele saiu daqui, foi para a Virgínia, fugido, porque queriam matá-lo. Eu disse assim, eu nunca falei isso na minha vida. Eu disse exatamente, toda vez que a pessoa pergunta, por que você foi para a Virgínia? Foi por causa de perigo? Está falando, não, eu vim porque me ofereceram um emprego no Diário do Comércio, meu Deus do céu. E o emprego era bom e eu ia largar. Aliás, foi a melhor coisa da minha vida mudar para cá. E para compensar agora, leia as colunas do Reinaldo Azevedo, todo dia você vê, estou sendo atacado pelos brucutus, todo dia. Eu falo, olha, pelos meus cálculos, indo desde o tempo do Orkut até hoje, o que se escreveu de historinha da carochinha a meu respeito dá no mínimo 20 mil páginas. Então, eu posso dizer, eu sou o brasileiro mais achincalhado da história. Tá certo? Eu digo, bom, eu estou preocupado, estou me sentindo perseguido. Aliás, daí eu citei um post de 2014, onde ele diz literalmente o seguinte: eu só me sentirei perseguido quando houver 10 petistas na minha porta armados esperando para me matar. Como é que eu estou sendo perseguido? Eu estou dizendo que não estou sendo perseguido. Os caras falam mal de mim, mas a palavra cão não morde. Falar mal é uma coisa, perseguição é outra coisa. Na verdade, assim, eu não acredito que eles me persigam. Eles têm medo de mim. Esse cara tem medo físico de mim. Eu que sou um velho, 70 anos, estou caindo pelas tabelas. Tá entendendo? Eu vi isso na Bienal do Livro do Porto Alegre. Eu tinha 200 caras do MST lá, tudo gritando. Eu muro na mesa, cala a boca, burro, todo mundo. É com essa gente que nós estamos lidando. São os facotes, tem medo de tudo, porque vive de mentirinha. Não é isso? Assim como o senhor Ronaldo Azevedo, você já viu a cara dele? Se acha que o sujeito tem coragem para alguma coisa? É claro que não, meu Deus do céu. Por isso que fica repetindo toda hora: eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Quem lhe perguntou se o senhor tem medo? Quem está interessado no seu estado psicológico? O cara fica repetindo: não tem medo, quer dizer, é auto-hipnose, estou me convencendo. É aquele negócio do chifre no erro, todo dia, sobre todos os aspectos, tudo está indo cada vez melhor. Né? Isso aí me lembra o Pedro. Né? Uma historinha imoral. Pedro tinha 12 anos, chegou para a mãe e falou: mãe, eu estou progredindo. Agora eu só toco punheta 3 vezes por dia. Tudo sobre todos os aspectos, está indo cada vez melhor. Então é isso, gente. Olha, eu acho que eu nem vou fazer sessão de perguntas, porque nós vamos longe demais. Né? Que horas são aqui? 20 para as 10, sabe? 20 para as 10, quer dizer, são 20 para as 11 lá. Então, bom, então hoje não tem pergunta. Tá? Também é bom para mim que eu estou cansado para caramba, carregando caixa a semana inteira. Né? É, espero que a semana que vem a gente esteja um pouquinho melhor instalado aqui. E veremos o que podemos fazer. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.